Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. O dia a dia no trabalho assemelha-se a uma estrada cheia de encruzilhadas. Dependendo do rumo que se segue, encontra-se luz ou a sombra. E há um labirinto onde alguns podem se perder, onde entram por medo do mundo lá fora, por medo de se mostrar, de se expor, que alguém saiba que não são perfeitas. É o labirinto traiçoeiro da solidão. Entram nele sem perceber, buscando evitar atritos e decepções, ou para esquecer humilhações. Quase sem sentir, vão se isolando dos colegas de trabalho, da sociedade e às vezes até da própria família. Quando se dão conta, estão trancafiados numa gaiola invisível, porém poderosa. Sair desta gaiola nem sempre será tarefa simples. Será necessária uma boa dose de perseverança e força. Em primeiro lugar, é preciso olhar-se com atenção, reconhecer-se, encarar de frente as suas virtudes e limitações, o que exige uma certa dose de coragem. É preciso olhar os outros, buscando ver primeiramente as qualidades positivas e aprender a elogiar. Quando se aprende a valorizar as qualidades alheias, também aprendemos a perceber melhor as nossas. O que faz a diferença é reconhecer e falar o que se sente, sem estar tão preocupado com a resposta dos outros. Abrir o coração com serenidade e confiança e estar preparado para qualquer tipo de retorno. E acreditem, prezados ouvintes, quando se entra no labirinto da solidão, pode-se até conseguir alguns sucessos, mas em troca deixa-se de viver de fato. E viver só vale a pena se for para valer. E viver só será pleno se o coração estiver livre de ressentimentos e o espírito sereno. Aí sim, o trabalho vai para frente. Pense nisso, enquanto lhes digo, sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.